ela senta por cima gostoso, cima gostoso, cima gostoso. Na sequência do CD trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Sente trepa, sente trepa.